Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Hoje tivemos esse anúncio aí a respeito do retorno das cirurgias eletivas no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. Qual a sua opinião sobre o assunto, Lucas? Minha opinião é clara. Eu já disse, volto a repetir, a saúde pública no Brasil, ela é um problema crônico, porque nós somos um país muito grande, as carências são muito grandes, a grande população não tem dinheiro para pagar, a grande maioria das pessoas não tem dinheiro para pagar um plano de saúde. Isso fica afeto a uma pequena elite deste país que pode contratar, o povão não pode. O SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é um sistema bom, foi bem bolado, mas ele remunera muito mal os serviços que são prestados para o SUS. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, o SUS remunera hoje uma consulta médica, se eu não me engano, em torno de R$8, R$10. É uma remuneração muito baixa. Então é toda uma série de problemas. Aqui em Foz, não nos esqueçamos que na administração anterior, que ficaram 8 anos, teve problemas do Arco da Velha. Eu me lembro que cirurgias eletivas ficaram, numa determinada época, 6 meses sem serem feitas. Sem ser realizada. Criou-se uma fila monumental, né? Porque a demanda foi reprimida e a fila ficou enorme. Quem não lembra disso? Foi na administração anterior. Isso é um fato. E agora nós ficamos aí do dia 3 de dezembro até atualmente ontem, né, que não fez nem um mês, as cirurgias foram suspensas. E agora nós recebemos um comunicado do Hospital Municipal dizendo que hoje voltou-se com as cirurgias eletivas. É isso que eu acho. Não é o fim do mundo. Em Foz, a saúde pública também é problemática, como no resto do Brasil. Nós não somos, estamos aqui na Suécia, não estamos na Suíça, onde esses serviços, o Estado dá um serviço de qualidade. Nós estamos no Brasilzão varonil. Eu acho que é isso. Tem que ter um pouco de paciência. Voltou às cirurgias eletivas e a atual administração só não nota isso quem é beócio. Ela está tentando acertar. Temos que dar um voto de confiança. Concessão do centro de convenções à gestão terceirizada, um assunto que deve gerar polêmica ainda? Esse centro de convenção, eu tem 20 anos que eu chamo aquilo lá de elefante branco. Na verdade, o idealizador daquilo lá errou ao fazer um equipamento tão grande, magistral. Você imagina, Guilherme, só para manter aquilo limpo, aquilo em perfeitas condições de uso, vai muito dinheiro. É raro. Primeiro que fizeram muito longe do centro. Pensaram que não vamos botar perto do aeroporto. Mas ficou longe do centro, ficou longe dos hotéis. E aquilo não pegou ainda. É um elefante branco que só dá prejuízo para o município. Aquilo pertence à União, ao Estado e ao município. E uma pequena parcelinha da iniciativa privada. E aquilo sempre foi usado ao longo dos anos para colocar os apadrinhados políticos da hora. Se você for ver lá hoje, tem um presidente, 3 ou 4 diretores que não fazem absolutamente nada, porque não tem nada para fazer. Essa é simples. E não precisava botar tantos diretores, bastava botar um gerente operacional e o restante um encarregado de manutenção, né? Mas está aquilo lá, agora sair aí com essa ideia de privatizar. Ok. Em princípio, a ideia é boa, privatizar ou vender aquilo para iniciativa privada. Resta saber quem quer comprar elefante branco nesse país. Eu não quero levar um elefante branco para casa. Né? Enfim, então aí entrou o atual presidente, colocou essa questão, louve-se aqui até a coragem dele, porque é o Djalma Pastorelli, foi corajoso ao reconhecer que do jeito que está não funciona. Esse mérito tem que se dar ao Pastorello. Ele reconheceu que do jeito que está não funciona e está sugerindo uma discussão para se encontrar uma maneira de privatizar aquilo lá. Se conseguisse privatizar, eu diria que é menos um abacaxi na mesa do prefeito de Foz. PT multado pela Justiça Eleitoral, Lucas? Sem dúvida. O TRE, que é a Justiça Eleitoral do Estado, né? Tribunal Regional Eleitoral, multou o PT, o Partido dos Trabalhadores. Eles vão perder 16 minutos de tempo eleitoral na TV. Por que aconteceu isso? Porque a dona Gleisi Hoffmann, que já falamos aqui inúmeras vezes, tem usado do cargo que ela tem na República, o maior cargo da República. Ela é chefe da Casa Civil, né? Em tese, é ela que é a chefe de todos os outros 38 ministros. Ela usa dessa prerrogativa para fazer campanha antecipada. É público e notório que ela é candidatíssima ao governo do Estado do Paraná. E vem usando do cargo para se cacifar politicamente. E o TRE percebeu isso e meteu-lhe uma multa no partido dela, no PT. Não esqueçamos, Guilherme, esse dia eu comentei aqui, a Gleisi Hoffmann deu uma entrevista de quase 20 minutos a um colega nosso da CBN de Cascavel, e durante esse tempo todo ela fez proselitismo político. Eu até comentei aquilo, que aquilo era uma coisa errada, era um crime eleitoral. Eu falei aqui nesse microfone. Agora, dito e feito, foram punidos, né? E vamos continuar aguardando o que a dona Gleisi vai continuar fazendo, porque ela está aflita, ela quer ser candidata ao governo do Estado e quer se eleger. Outro também que vem remando contra o Paraná é o senador Roberto Requião. Ademar Traiano, deputado estadual, líder do Beto Rich na Assembleia, acaba de acusá-lo de estar dificultando a liberação de um empréstimo de 817 milhões, que já está tudo certinho, é dinheiro do BNDES para o estado do Paraná, esses empréstimos a fundo perdido, e o Requião está lá dificultando essa operação para criar dificuldade para vender facilidade. Como é que o Requião vai vender facilidade? Tentando governar o estado do Paraná pela quarta vez, o que eu acho um absurdo, sempre disse e volto a repetir. Requião, quatro vezes governador? Ora, por favor, né? Requião tem mais é que aposentar-se. Eduardo Lucas, você volta amanhã? Volto, tenham todos um bom dia.